Calma, baby. Ouça o som da tribo. O som da tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Mais que um programa. O Som da Tribo. Faltando um minuto para as 7 horas, o Som da Tribo invadindo a sua área e até as 9 da noite aqui na Rádio Clube 95,9 MHz, a primeira do seu coração e também através do blog do Som da Tribo, somdatribo.com. Sejam todos bem-vindos aí ao Som da Tribo. Beleza? Tudo em ordem agora em Vitória da Conquista, a cidade voltou ao normal, ninguém aguentava mais. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Curtis. Boa noite para toda a galera ligada no Som da Tribo. É, beleza. Tem gente que gosta, mas tem outros que não gostam, né, Jaqueline? É verdade, Curtis. E aí, tudo legal, Jaqueline? Tudo bem. Alguma novidade na nossa cena aí, fora a morte de Itamar Franco, né? Que é verdade, hoje, né? Morreu aí aos 81 anos o presidente do Plano Real, o ex-presidente Itamar Franco, que se foi. É, tem a passagem de ônibus, né? Passagem de ônibus, tá passando batida, ninguém comenta nada. Vai, gente! Estão alguns rumores falando que vai haver manifestação. Será que a população vai se mobilizar? Gente, precisa, porque o que foi feito foi uma falta de respeito. Aproveitar as festas juninas e a greve da UESB para aumentar. O recesso das escolas. E o recesso das escolas, férias de julho. É. Que é isso, Cortes? É menosprezar a inteligência das pessoas. O Conselho Municipal de Trânsito, você sabe quem participa? Não. Então, quem participa desse conselho? Cortes, eu tenho certeza que quem participa não pega ônibus. É verdade. Não pega ônibus, não sabe o que é, como é que anda a frota de ônibus em Conquista, não sabe o terror que é pegar um ônibus de manhã pra ir pra UESB. E eu vou te contar, é tipo assim, a certeza de que pode-se fazer tudo com as pessoas. Essa questão de botar para aumentar a passagem na hora que eles querem, aproveitando-se de um feriado. E assim, é tipo assim, vou jogar porque quem manda aqui é a gente mesmo. Isso aí. Para, isso é uma ditadura, então. É, disfarçada, mas é. É são coisas impostas. Tudo é imposto. E as pessoas ficam caladas pacificamente, aceitando tudo. É, mas tá bom, né? Que o sistema aí oferece. O transporte coletivo... Péssima qualidade. Péssima qualidade. A eu frota... queria ver essa galera, eu queria ver a galera da Câmara de Vereadores. Eu até li um texto, era pra eu ter trazido, porque eu queria ler aqui, de Vitor, eu esqueci o sobrenome dele, um texto muito interessante que eu vi no Facebook. Eu queria ver se essa galera pega ônibus, nosso prefeito, isso, os vereadores. Eu nunca vi nenhum deles não, no ônibus. Ninguém toma ônibus, não. Porque eles jamais irão entrar, sujar suas roupas. Claro. Se humilharem. Não é ficar ali apertado. É pegar aquela fila das 6, das 2, das 8, das 6 da manhã nos ônibus. A lata de sardinha. É, vários bairros da cidade aí que o transporte coletivo leva mais de uma hora. Com certeza. Durante a semana. Imagina o final de semana. Não, fim de semana, nem eu que moro no bairro Brasil consigo pegar um ônibus direito. Nada contra os profissionais aí das empresas. Uhum, problema é da gestão pública municipal, que não está nem aí, está se lixando para vocês que pegam, que usam, que utilizam o transporte coletivo de Conquista. Isso é a verdade. E a Câmara de Vereadores também é conivente com isso tudo. Totalmente. Beleza? O que tá valendo aí, Jaqueline, pra galera? Bem, tá valendo um jogo de talheres com 24 peças. A oferta é da Casa e Cozinha, que fica na Praça da Bandeira, no centro. Também um rádio AM/FM que capta som de TV e funciona com energia e

criança e ouço o som da tribo. Tá ligado? Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas 11 minutos. Você curtiu Joey Ramone, What Wonderful World. Antes você curtiu também High Standard, California Dreaming. E também Real Big Fish, Take On Me. Só cover aqui no Som da Tribo. Você curtiu aí? Cover, por sinal, que ficaram muito legais. Jaqueline Jack, e aí, o que tá valendo pra galera se manifestar e ligar pra cá? Tá valendo, Cortes, um jogo de talheres com 24 peças, oferta da Casa e Cozinha, que fica na Praça da Bandeira, no centro. Também um rádio AM/FM que capta som de TV, funciona com energia e pilha, hein? A oferta de Tom e Beleza é só ligar 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para 8831-9050. Beleza, a galera já está se manifestando aqui, falando aí sobre o transporte coletivo. Eita. De Vitória da Conquista. Outro assunto polêmico também, Festival de Inverno, a grade do Festival de Inverno Bahia. Você gostou, Jaqueline? Olha... Sim, fala a verdade. Eu mesmo detestei esse negócio de Vitor e Léo, de Simone Sampaio, de Jalperi. Simone Sampaio tá aí hoje. Ó, Simone Sampaio não toca no palco principal dessa festa de não forró toca, que vai ter hoje. Toca, e não. Vai tocar no palco principal do Festival de Inverno. Aliás, todo ano ela tá no Festival de Inverno. Por quê? Quem souber morre, né? Ela também não é esse mulherão todo, né? Pra fazer teste de sofá e tudo. Pois é, Corte. Simone Sampaio é a decepção. Não, eu acho que pra nós aqui as grandes decepções são Vitor e Léo, Jal. Jal, ninguém aguenta mais, Jal Peri. E aquela maldita sandália de couro. Nossa! Ó, Jal Peri é fruto do Axé Music. Pois até é. Que me prove ao contrário. Então teremos Axé e Sertanejo no Festival de Inverno. E Simone Sampaio. Beleza. Mas assim. No mais. E pra já, né? No mais. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Ó, e uma pena também que não vai ter a tenda alternativa com as bandas de Vitória da Conquista. A grande perda do Festival de Inverno é a tenda alternativa, porque era um espaço que bombava, muita banda legal. Se você não tava curtindo uma coisa lá no palco principal, você ia e ficava lá na tenda. Era muito bom e eu acho que foi assim, uma perda imensa para o Festival de Inverno. E muita gente vai deixar de... O povo acha que não. Mas tem uma galera aqui em Conquista que não vai porque não tem tenda. Eu várias vezes fiquei na tenda alternativa por estar melhor do que o palco principal inúmeras vezes. Pois e é. Falo pra... Eu vou falar aqui O melhor show de todos os tempos pra mim no Festival de Inverno foi o Círculo na Tenda Alternativa. Pra mim, os melhores shows foram o Círculo na Tenda Alternativa, Arnaldo Antunes no palco principal, o Ira também. E pra mim, o melhor show foi o Círculo na Tenda Alternativa em uma edição dessa do Festival de Inverno. Pois é. E aí, tipo, não vem nem móveis, uma coisa isso. Tão atual que toda a galera curtiu pra caramba. Beleza, aqui. É, não vem. O Círculo é uma banda super... Gente, o Círculo, lugar do Simone Sampaio. Isso, que uma é glória que o pessoal uma gosta glória. Tanto. Os Barcos no palco principal. Cadê as bandas de Vitória da Conquista? Pois é, porque se acha que a banda de Conquista é pequena pra tocar no palco principal, quem é Simone Sampaio? Quem é Simone Sampaio? Quem é Jal Peri? Quem é Jal Peri? Jal. Então, em comparação aos nossos artistas aqui. Não aceito também, não. Manda abraços aqui pra galera que está curtindo aí o Som da Tribo. Olha, Rubenil do Metal, DJ Davi, Gil Lima, toda a equipe do DJ Davi, Davi Pari, está ouvindo o Som da Tribo via internet no Hotel Aliança, na cidade de Livramento, na Bahia. Abraços aí pra galera. Também para Darius, grande Darius. Darius está ouvindo aí com Paula Babilônia e seu pai aí, Paulo Luthier, aí no Mirante do Candeias, curtindo o Som da Tribo. Quem está ouvindo o Som da Tribo também, que não perde o Som da Tribo, é o Paulo também, do bairro Ibirapuera. Também tem o Ednei Pacheco, da Patagônia, não perde Som da Tribo, e o Luiz Gonçalves também, do bairro Ibirapuera. Galera aí, não perde só um Som da Tribo. Corre e acessa aí toscotodo.hd1.com.br, o site aí do nosso artista plástico Aldo Pereira. Então acessa aí toscotodo.hd1.com.br, bombando aqui os torpedos para o Som da Tribo. O Som da Tribo. Tá rolando no Teatro Carlos Jeová, Mostra Teatro Fora do Eixo, hoje e amanhã. Tem oficinas, mesa redonda e apresentações teatrais. A realização é do Coletivo Suíça Baiana. Próxima quinta, dia 7, no Viela Sebo Café, às 8 da noite, tem Noites Fora do Eixo, com Vendo 147 de Salvador e Cadillac Rum de Conquista. Ingressos R$ 5,00, limitados à venda na loja da Suíça Baiana no Viela Sebo Café, que fica na rua Esqueira Campos 350. Dia 21 de julho, quinta, no Bar Fuso Horário, às 10 da noite, um dos maiores nomes do rock do Brasil dos anos 80, Nazi, Ezira e Banda, com a turnê Vivo na Cena. Ingressos R$ 20,00 à venda na Trilha do Surf, que fica na Rua Lisboa, no centro. A realização é Gnomo Produções. Dia 30 de julho, no Apogeu, às 10 da noite, tem o Reading Reggae Fest, com Complexo Raga e vários convidados. Está havendo o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito, e o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Compre na loja da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenedometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. E aí, baby? Vai, cara? Sempre apenas por amor que eu reduzo. Às vezes... som da tribo. E aí, baby, vai encarar? São 7h24, você curtiu duas de Nazi aí, Poeira nos Olhos, Nazi e Vanessa Krongold, por amor. Vanessa Krongold é vocalista, ó, daquele grupo, só que eu me perdi agora, não lembro mais. Qual? Do grupo. É, daqui a pouco eu me lembro. Aquele grupo. Aquele. Uhum. Aquele. Beleza, pois é, Nazi vai estar aqui no dia 21 de julho, aqui em Conquista, com a turnê Vivo na Cena. Você curtiu duas músicas desse CD aí. Do Nazi, grande ícone aí do Rock and Roll Brazuca, vai estar em Conquista no dia 21. Aonde mesmo, Jacqueline? Lá no... Fuso Horário. Fuso Horário, às 10 da noite. Ingressos R$20 à venda ali na... Trilha do Surf. Trilha do Surf. Fica na Rua Lisboa, no centro. É, porque tem alguns comerciais e alguns comunicadores que falam surf. É. Inclusive o jornalismo baiano da Rede Bahia, muita gente fala surf. A palavra é surf. Não, esses dias eu vi até... Eu vi até um atropelo. É. A pessoa não foi atropelada, não. Ela foi um atropelo. Fulano foi condenado pelo atropelo. Nossa, que crime é esse? Beleza. Jaqueline, o que tá valendo aí pra galera? Gente, a gente tá terrível, viu? Tá valendo um jogo de talheres com 24 peças. A oferta da Casa e Cozinha, que fica na Praça da Bandeira, no centro. Também um rádio AM FM que capta som de TV e funciona com pilha e energia. Oferta de Tom e Beleza. É fácil, é só ligar 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para 8831-9050. Beleza, manda abraços aí para Jerry, Jerry Prates, da cidade de Poções, aniversariante de hoje. Jerry Prates, da cidade de Poções, aniversariante de hoje. Parabéns, é o Jerry, curtindo o som da tribo. Torpedo que chegou aqui. Boa noite, quero concorrer aos prêmios hoje. E ouvir Legião Urbana, Jesuíno. Jesuíno, está curtindo aí o Som da Tribo. Daqui a pouco eu vou ler mais torpedos que chegaram aqui para o Som da Tribo. Jesuíno está curtindo o Som da Tribo. É, tem mais gente aqui que quer concorrer aos prêmios e acha o fim da tenda, o fim... Fim da tenda, o fim... É uma sacanagem. Lucas está dizendo que é uma sacanagem acabar com a tenda no Festival de Inverno. Beleza? Mande seu torpedo também, 8831-9050. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional, você vai curtir Engenheiros do Hawaii, Negro Amor e Nenhum de Nós Tente Outra Vez. Arquivo Nacional. O som da tribo. Faça, mande, junte tudo que você puder levar. Ande, tudo que parece seu é bom que agarre já. Seu filho feio e louco ficou só, chorando feito fogo à luz do sol. Os alquimistas já estão no corredor. Tem mais nada, negro amor. A estrada é pra você e o jogo é a indecência. Junte tudo que você conseguiu por coincidência. E o pintor de rua que anda só, desenha maluquice em seu lençol. Sob seus pés o céu também rachou. E não tem mais nada, negro amor. E não tem mais nada. Seus marinheiros mareados abandonam o Arquivo Nacional. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu Nenhum de Nós, Tente Outra Vez, Engenheiros do Hawaii, Negro Amor. Arquivo do Som da Tribo. Manda um abraço aí para Kessler, grande Kessler, vai estar tocando hoje no bairro Restaurante Temperaí, aí na Praça da Escola Normal. Você que gosta de uma boa música, pop, MPB de primeira qualidade, voz e violão com Kessler, hoje no Restaurante Temperaí. Nós curtimos aí no Arquivo Nacional Nenhum de Nós, Tente Outra Vez, que foi logo após que Raul Seixas se foi, saiu um tributo a Raul e o Nenhum de Nós participou dessa coletânea. Por sinal, muito fraca essa coletânea, tem até Caetano Veloso. Antes você curtiu Engenheiros do Hawaii, Negro Amor, também tem uma coletânea agora, homenagem a Bob Dylan e os cantores brasileiros que fizeram homenagem a Bob Dylan. Tem essa música também do Nenhum de Nós. Tem a versão com Gal Costa, que é a versão original, que Caetano Veloso fez a versão da música de Bob Dylan na voz de Gal Costa, e tem a versão também com Engenheiros do Hawaii. Beleza? Ó, a galera que mandou Torpedo, o Ninho, fala que o festival de inverno está muito repetitivo e pede pra galera do festival mudar. Já o Elber está para casar no dia 21 desse mês, e o aniversário dele é amanhã, e fala que merece ganhar algo aqui do programa. Tá certo. E o Elba também está falando que o transporte coletivo, que as pessoas deveriam boicotar o transporte coletivo durante uma semana, todo mundo andando de bicicleta, de carona, a pé, enfim, todos boicotarem aí o transporte coletivo de Vitória da Conquista. Outra correção aqui, o Kessler fala que a Vanessa Krongold, que participou da música Por Amor com o Nazi, é vocalista da banda Mudov. Beleza? Mudov. Som da Tribo Interativa, é isso aí. Você também manda seu torpedo pra cá. Ah, por falar em torpedo, temos um torpedo internacional aqui. O Som da Tribo, de maneira alguma, é fraco. Não é fraco o Som da Tribo. Ó, torpedo aqui, Guel, tô ouvindo o Som da Tribo agora em Paris, na França. Gente, que chique. Tô chique. Som da Tribo está sendo ouvido em Paris. Tá mandando um beijo pra mim, Thaís Desquivel, grande Thaís Desquivel. Já foi parceira nossa aqui do Som da Tribo. Super beijo pra Thaís. E tá mandando um beijo para a Jaqueline, tá certo? Thaís Desquivel, diretamente da França, Paris, curtindo o Som da Tribo. Isso aí. Nas ondas da internet. Nas ondas não, internet é a internet mesmo. Ó, vamos a um breve intervalo comercial, mas antes disso, Jaqueline, o que é que tá valendo aí pra galera? Tá valendo um jogo de talheres com 24 peças, oferta da Casa e Cozinha, que fica na Praça da Bandeira, no centro, e um rádio AM/FM que capta som de TV, funciona energia e pilha. Oferta de tom e beleza, é só ligar 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para 88319050. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 7 horas 39 minutos, rolando o Som da Tribo até as 9 da noite, aqui na Rádio Clube 95,9 MHz e também através do blog de sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com e radiopontalweb.com.br. Toda essa galera retransmitindo o Som da Tribo via internet, corrigindo, retificando de novo. O nome da banda é Ludov, eu falei Ludov. Ludov. Ludov, grande Kessler. Corrigindo aí. Acesse aí o blog do nosso brother Aldo Pereira. Aldo Pereira está com o blog aí, com todos os seus trabalhos aí. toscotodo.hd1.com.br. toscotodo.hd1.com.br. O Som da Tribo é um programa independente, parcerias são fundamentais. Espaço X, presente no Espaço X. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você. O inglês e espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, novas turmas agora para o segundo semestre. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. A Bahia Frio fica na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. O telefone é 3425-1800, 1800. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Viala Sebo Café, na Rua Siqueira Campos, 350. Abraços aí para Devaldo Andrade, o nosso telefonista, que está de molho. Devaldo sofreu um pequeno acidente de moto aí. Foi fechado por um Fusca. Falei, Devaldo, você perdendo para um Fusca. Está de molho, não está podendo se locomover, mas em breve estará aqui de volta. Então, melhoras aí, Devaldo Andrade aí no Guarani, nosso brother, parceiro aqui do Som da Tribo. Jaqueline, os brindes aí para a galera se antenar e ligar aí no Som da Tribo. Os brindes. Tá valendo um jogo de talheres com 24 peças, a oferta da Casa e Cozinha, que fica na Praça da Bandeira, no centro. Também um rádio AM/FM que capta som de TV e funciona com energia e pilha. A oferta de tom e beleza. É só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo para 8831-9050. Beleza, daqui a pouquinho voltamos aí, vamos ler. Tem vários torpedos aqui, a galera que tá mandando torpedo para 8831-9050. Liga e interage aqui com o Som da Tribo. 3421-1507 ou mande seu torpedo 8831-9050. O Som da Tribo não tem pra ninguém. Som da Tribo é parada obrigatória. Você curtiu Foo Fighters, Hope e também Xamã Finally Home aqui no Som da Tribo. Vai ligando pra cá, interaja com o Som da Tribo 3421507. Vários torpedos chegando aqui para o Som da Tribo. Lê mais um aqui. Olá, moro em Sampa e uso o ouço. Botou um ouço aqui que eu vou te contar. Tudo bem. Ouço o programa pela NET. Tayane Macedo. Valeu, Tayane. Eu sou da tribo, hoje tá bombando, viu? De Paris a Jânio Quadros. Jânio Quadros. A Livramento. Vai pra Sampa. Vitória da Conquista, todos os bairros. Isso prova que as pessoas querem locutor ao vivo no Rádio de Conquista. Esse negócio de ficar com coisa enlatada. Falando da cultura de São Paulo, falando do clima de São Paulo, tocando aqueles pagodes insuportáveis. Para, gente. Ninguém aguenta, velho. Ninguém aguenta rádio enlatada. Tem que falar logo, tô com o nosso sotaque baiano aqui. Correto, isso, Jaqueline? Correto. As pessoas querem isso. Tem coisa mais insuportável pra mim. É. Porque você tá vendo a TV do Oeste, aí passa um comercial de Conquista, pô, na Avenida Lauro de Freitas. Ai, que negócio horrível. Gente, tanto locutor na cidade, dá valor. Isso, que tem. Vamos valorizar a nossa rapaziada. E a galera está indignada. O nosso amigo Gilson Santos, do Vila Serrana 3, diz que está lamentando a ausência da tenda alternativa no Festival de Inverno. Fala que foi um tiro no pé da organização do Festival de Inverno em não pôr as bandas locais no Festival de Inverno. Ou seja, podou, só vai ter música eletrônica na tenda alternativa. E as bandas de Vitória da Conquista que se explodam, né? Que vão tocar em outra freguesia. O nosso amigo Gilson Santos está pé da vida com a organização do Festival de Inverno. Beleza? Tem mais torpedo aqui pra galera. Muitos torpedos hoje, som da tribo bombando aqui nos torpedos. Várias ligações chegando de todos os lugares aqui. Se não for pedir demais, toca José e bota uma cachaça pra mim que eu quero ver o mundo de rodar. O Antônio Calado aí, beleza? Fala aí, Antônio Calado chegou por aqui. O Bila aqui, boa noite, Bila. Chega mais, se você não se encostar aí no microfone. Boa noite. Abraço pro meu amigo Antônio Calado aí, faz tempo que eu vi. Beleza, daqui a pouquinho vamos tocar aí a banda The Plant. Jaqueline, quais são os brindes pra galera aí? Tá valendo, tem mais torpedo, né? Tá cheio aqui, eu vou organizar isso aqui. Calma aí, viu, galera? Tá valendo um jogo de talheres com 24 peças, a oferta da Casa e Cozinha, que fica na Praça da Bandeira, no centro, e também um rádio AM e FM, que capta som de TV. Funciona com energia e pilha, a oferta é de tom e beleza. Só ligar 3421-1507 ou mandar o seu torpedo para 8831-9050. Notícias da Tribo. Show do Pearl Jam em São Paulo deverá acontecer no dia 4 de novembro. Após muitas especulações, o show do Pearl Jam em São Paulo ganhou uma provável data e local. Apesar da assessoria de imprensa da Time for Fun, a empresa responsável pela vinda do grupo, não confirmar a informação, a Rolling Stone Brasil apurou que a apresentação deverá acontecer no dia 4 de novembro. O local também já está definido, é no estádio do Morumbi. A princípio, esta será a única performance realizada pela banda de Seattle no Brasil. O Pearl Jam, dono de sucessos como Once, Jeremy, Even Flow e Alive, esteve no país uma única vez em 2005. Você foi, né, Cortes? Não. Não fui no show do Pearl Jam, não, porque aquela coisa fica de não ir pensando que o show não ia ser lá, essas Coca-Cola toda, e foi um showzaço. Muito bom. Assisti pela televisão a Band na época. Passou o show na íntegra. O sucesso foi tão grande que eles repetiram uma semana depois. Showzaço, muito bom mesmo em São Paulo. Eu sabia que você tinha falado que o show tinha sido bom. É verdade. Pois é, o SWU 2011 tem nova sede e 5 atrações reveladas. O festival SWU teve a sua coletiva de imprensa para a divulgação de informações, realizada na terça-feira, dia 28. Durante a coletiva, foram apresentados os resultados do festival em 2010 e o que a produção aprendeu para a realização do evento nesse ano. Em 2010, o SWU aconteceu na cidade de Itu, em São Paulo. Porém, nesse ano será realizado em Paulínia, também no interior paulista. A produção prometeu cerca de 70 atrações para o festival em 2011. No entanto, apenas 5 bandas foram anunciadas para o line-up. Megadeth, Snoop Dogg, Damian Marley, The Black Eyed Peas e Peter Gabriel. Red Hot Chili Peppers se apresenta em São Paulo em setembro. A banda Red Hot Chili Peppers vai se apresentar em São Paulo no dia 21 de setembro na Arena AMB. O show faz parte da turnê I'm With You, novo álbum do quarteto e sucessor de Stadium Arcadium de 2008, que sai em agosto. Além da capital paulista, o Chili Peppers já está confirmado para se apresentar no Rock in Rio no dia 24 de setembro. Os ingressos os ingressos para a apresentação, eu tô enxergando ruim, para a apresentação, cuja abertura será feita pela banda britânica Fools, começa a ser vendido a partir do dia 5 de julho e custam R$500, pista premium, e R$200 a pista normal, com meia entrada disponível para os dois setores. A passagem mais recente do Red Hot pelo Brasil aconteceu em 2002, quando o grupo levou a turnê By The Way ao Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Daqui a pouquinho mais notícias, já foi. Tem mais. Então daqui a pouquinho. Joia. Você que está no telefone, dá um time. Hoje estamos sem telefonista, beleza? Aí, ó, você está ligando, eu estou no ar, Jaqueline está ocupada, e aí não dá para mim atender e falar ao mesmo tempo. Beleza? Muito obrigado pela audiência. Ó, nosso amigo aqui... É, falou tudo, ninguém aguenta mais, Rádio Enlatada, valeu por valorizar a cena de Vitória da Conquista, o JP Caimans, da cidade de Jânio Quadros, concordando aí com o que a gente falou sobre a questão da Rádio Enlatada. É verdade, nós temos um potencial muito grande, temos grandes profissionais, várias emissoras, esse negócio de ficar transmitindo Enlatado de São Paulo, se nós temos a nossa própria cultura. Daqui a pouco, Bila Gnome vai falar sobre o show de Nazi, Vivo na Cena, que vai rolar dia 21 de julho no bar Fuso Horário, fica ali próxima a Expo Conquista, beleza? Daqui a pouquinho todos os detalhes. Já tocamos aqui, inclusive, hoje duas músicas do Nazi, muito legais por sinal, mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o show do Nazi aqui em Vitória da Conquista no dia 21 de julho. Som local, o som da tribo. Ó, no som local você vai curtir Paralips e The Plant. Beleza, a galera pediu, vamos tocar. Som local. Som local. Local. Local. Yeah, yeah. Se todo aprendizado é uma espécie de clausura, então ocupa, ocupa, ocupa e vem pra luta. Não nos entregamos a nenhuma euforia, nem subjugados de uma medíocre reitoria. Holofotes desligados, pícanos cortados, mas os irmãos caminham lado a lado. Não é só história, mas se mudar história pra melhor. Então ocupa, ocupa, ocupa e vem pra luta. Ocupa, ocupa, ocupa e vem pra luta. Pastoril em seus dias de molar, onde há burguês incólume em seu lar. Regressaram há 30 anos atrás, impelindo-nos a lutar, yeah. Atitude mordaz, processos, artimanhas. Qual a próxima carta que sai dessa manga? Onde há burguês? De alguém roubaram alguns, muitos milhões. Ninguém sabe onde está. E o que nos resta agora? Pintar nossas caras, sair pra lutar. Yeah. Então ocupa, ocupa, ocupa e vem pra lutar. Ocupa, ocupa. Local. Hey, hey, hey, hey, hey. Oh, meu filho de Deus. coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, José, José. Local, o som da tribo. Aí no som local você curtiu The Plant, Lamento, antes Paralipse, Ocupante. Grande abraço aí para Júnior Rugal aí da banda Paralipse, sempre curtindo o som da tribo. Jaqueline, quais são os brindes aí pra galera? A galera que está mandando torpedo, querendo participar, ligando. Hoje aqui tá bombando, viu? É, justamente no dia que o nosso telefone só não vem. Tá valendo um jogo de talheres com 24 peças, oferta da Casa e Cozinha, que fica na Praça da Bandeira, no centro. Também um rádio, a MFM, que capta som de TV, funciona com energia e pilha. Oferta de Tom e Beleza. É só ligar 3421 1507 ou mandar seu torpedo para 8831 9050. Ó, o torpedo que chegou aqui. O Festival de Inverno está se transformando em uma filial do Festival de Verão de Salvador. Marques Rocha, do Bairro Brasil. Tá querendo ouvir também Matanza, Remédios Demais. O Anderson tá mandando abraço aí para sua mulher, Ariane. Um beijo para você pra também, Jack. Pra mulher dele, Lilian. Isso. Pra filhinha, Ariane. Isso, as duas mulheres da vida dele. É, as duas mulheres da vida dele. Lilian e Ariane. Mandar um beijo pro Anderson, pra Lilian e também pra Ariane. Aquela coisa fofa. Outro torpedo aqui. Bendito. Som da tribo, The Plant, toca pra mim hoje, amanhã e depois. Chico Sainz. Antônio Calado, de novo, mandou outro torpedo. Grande Antônio Calado aí, vocalista da banda The Plant. Jack, toca aí um R.E.M. pra mim, Anderson, tá pedindo. Tá? Beleza, bora ver aí. Ó, vamos a um breve intervalo comercial, o som da tribo precisa faturar também. Daqui a pouco a gente volta aí, Bila Gnomo, tudo sobre o show de Nazi. Vivo na cena, dia 21 de julho, no bar Fuso Horário, aqui em Vitória da Conquista. Ingressos à venda já por R$20. Corra e compre logo seu. Daqui a pouquinho, tudo sobre o show de Nazi aqui em Conquista. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8 horas e 12 minutos rolando o som da tribo. O telefone não para. Até as 9 da noite via Rádio Clube FM 95,9 e também sondatribo.com. Acesse o blog de Som da Tribo, sondatribo.com. Tudo sobre a cena alternativa. Bila Gnomo, vamos falar do show de Nazi ou vamos tocar a música aqui pra Natanael, que está com a barraca bombada lá no Bairro Brasil? A galera. Natanael merece. Natanael, vamos mas tocar vai no show de Nazi, Natanael. Natanael, leva a galera pra curtir o show de Nazi. É, essa galera toda, essa barraca aqui. Então vamos ouvir Natanael e toda a sua galera, todo mundo tomando aquele suquinho light. Ninguém gosta de beber água que boi não bebe. Não. Tomando um suquinho aí, ouvindo o som da tribo. Natanael aí no Bairro Brasil. Valeu. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia. Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia. Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria. Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco. O corpo ainda é pouco.

som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8 horas 20 minutos, você curtiu Pantera, The Will to Survive. Antes, Titãs, o pulso para o nosso brother aí, Natanael, do Bairro Brasil, e também para Danilo Costa, que tá mandando um salve aí para Bila Gnomo. Bila Gnomo, muito solicitado aqui no Som da Tribo, muita gente ligando. Obrigado. Cola mais no microfone aí, Bilo. Obrigado, Danilo. Danilo Costa tá na casa de Orlando Celino, com a galera toda curtindo o Som da Tribo. Fazendo um dianzinho aí na casa. Isso. Muito obrigado aí, galera, pela audiência. O Lucas mandou um torpedo aqui. Se não fosse o Suíça Baiana, seria um lixo a cultura de Vitória da Conquista. E tá perguntando se a gente sabe notícias aí sobre o Festival Suíça Baiana. Lucas, é só você acessar o blog do Som da Tribo. Acessa aí sondatribo.com. Tem várias informações lá sobre o Festival Suíça Baiana, que vai rolar aí em 3 noites em novembro aqui em Vitória da Conquista. Então prepare-se aí. Vem aí o Festival Suíça Baiana bombando aí em novembro. 3 noites em novembro. Vai ser depois do feriado de 2 de julho e antes do aniversário de Vitória da Conquista, um final de semana entre esses dois feriados aí. O Festival Suíça Baiana, segunda edição. O som da tribo. Já tá rolando lá no Teatro Carlos Jeová, mostra teatro fora do eixo, hoje e amanhã. Tem oficinas, mesa redonda e apresentações teatrais. A realização é do coletivo Suíça Baiana. Na próxima quinta, dia 7, no Viela, tem Noite Fora do Eixo, às 8 da noite, com Vendo 147, Salvador e Cadillac Rum de Conquista. Ingressos R$5,00, limitados, à venda na loja da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café, que fica na Rua Siqueira Campos, 350. No dia 21 de julho, quinta, no Bar Fuso Horário, às 10 da noite, um dos maiores nomes do rock do Brasil, anos 80, Nazi, Eizira e Banda, com a turnê Vivo na Cena. Ingressos R$20,00, à venda na Trilha do Surf, também na Tribos. A Trilha do Surf fica na Rua Lisboa e a Tribos na Rua Francisco Santos, no centro. A realização da Gnomo Produções. No dia 30 de julho, no Apogeu, às 10 da noite, tem o Reading Hag Fest, com o Complexo Hag e vários convidados. Está vendo o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito, e também o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Compre na loja da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. E também o toscotodo.hd1.com.br, toscotodo.hd1.com.br, o blog do nosso amigo Aldo Pereira aí com todos os seus trabalhos. Hoje vai rolar também Kessler, voz e violão no restaurante Tempera aí, na Praça da Escola Normal. Você que gosta de um bom pop, uma boa MPB hoje, Kessler, voz e violão no restaurante Tempera aí, aí na Praça da Escola Normal, a partir das 9 da noite, depois do Som da Tribo. Você não pode perder. Kessler, voz e violão hoje no Bar e Restaurante Tempera aí. O som da tribo. Começar tudo de novo. O que eu quero, eu vou conseguir. O que eu quero, baby, eu vou conseguir. Pois quando eu quero, todos querem. Quando eu quero, todo mundo pede mais. Eles pedem bis. Bila Gnomo, mais uma vez aqui no Som da Tribo. Isso aí. Nazi, eu dia quero, 21. Eu vou conseguir, né? Assim, eu queria também dar uma ideiazinha aqui, porque eu troquei uma ideia com o Nazi e esse falou que não é a turnê Vivo na Cena. Então até troquei o cartaz. Certo. Porque ele é que aqui como convidado e vai tocar o Luciano Pepe, vai tocar o Lucinho, os meninos da batera, o Gaso na batera. E aí, a gente tá fazendo um dianzinho que ele vai fazer Raul Seixas, ele vai fazer o som das antigas, vai fazer algum som, a gente vai escolher ainda umas músicas pra gente fazer no dia. Então não é só o Vivo na Cena. Beleza. Deixar, pra galera não chegar lá o fã, querer ouvir só o Vivo na Cena Então não é só isso, a gente vai ter mais coisas lá. E eu queria também dizer que alguém, pra semana que vem, que falar três músicas do CD Vivo na Cena, vai ganhar um ingresso aqui no Som da Tribo. Semana que vem a promoção. Semana que vem. Tem que falar o nome de três músicas do CD Vivo na Cena. Fácil, fácil. É, mas você não vai dar dica, não. Já tocamos duas hoje. Não vai dar dica, aqui. Não. Então vai ganhar esse convite aí pra ir pro show. A semana que vem a promoção, semana Vivo na Cena. Quero ver essa galera aí. E também a venda dos ingressos na Tribos, né? Onde localiza a galera aí? Eu queria fazer um apelo aqui, na realidade. É o seguinte, tá tudo em ordem. Só tá faltando a passagem de avião. Tá entendendo? Se tiver algum fã do Nazi que queira me ajudar nessa passagem de avião, é de bom grado. Porque tá muito caro, o negócio tá pesado. Aí eu falei semana passada que eu não queria pedir mais nada, não foi? Mas tô pedindo, é um apelo aí. Se alguém quiser me ajudar, então dá um toque pra gente. Vou lhe dar o gancho aí. Por que você não vai na Max Tour? Na Max Tour? Max Tour. Falar com Zé Maria. Aí, eu já tenho um nome, Zé Maria. Eu já vou Max até anotar. Zé Maria, esse é o cara. Fala que você, Zé Maria. Olha, estava no Som da Tribo dando uma entrevista. Miguel recomendou você pra dar uma força no nosso show aí. Pronto, é isso aí. É, beleza? Eu acho que foi lá mesmo que eu fiz esse orçamento, viu? Isso, conversa com ele lá. Pode. Manda ele fazer uma parceria com você. Manda um abraço aí pro meu amigo Antônio Calado aí, que é um grande cantor aí da cidade. E queria também perguntar, deixar essa pergunta aí. Cadê o CD da The Plant? Que eu sei que tem o CD da The Plant, agora ninguém viu ainda, Antônio Calado. Vamos botar esse CD pra rodar na mão aqui, porque a primeira fatia do bolo tem que ser do Som da Trigo. É isso. Tudo pronto para o show de Nazi. Tudo pronto, tudo certinho. Semana que vem eu vou trocar uma ideia com ele pra ver se a gente já conversa aqui pra dar um alô pra galera, pra fortalecer. E a gente vai. Tô ralando, tô com preocupação pesada, porque trazendo uma celebridade, ser uma celebridade excêntrica é pior ainda, né? Tá complicado, mas tá prazeroso, tá prazeroso. Tá bom demais. Dia 21, é quinta-feira. Tudo certinho, isso, no bar Fuso Horário. Fuso Horário com o Arley lá, tá me dando essa parceria também. Galera da Tribos, Supermercado Almeida, Regis Marca da Luta, que é um grande guerreiro aí da cidade também, que tá me dando a força, Eric Representações, e assim, essa parceria só com gente da gente mesmo que acredita e tá fortalecendo pros próximos, que eu pretendo fazer outros também, porque só acredita vendo, né? Igual Tomé, só acredita vendo. Então, se esse for bom, Deus abençoe, que seja massa, e o próximo vai vir também. Retificando aí pra galera, não será o show Será o show Vivo na Cena. Vivo na Cena da turnê. Algumas músicas, vai cantar algumas músicas do CD. E vai tirar outras músicas, Raul Seixas, e a música deles das antigas e outras mais. É uma jazinha que a gente vai fazer também. Né? Agora é uma jazinha com celebridade. Vai, né? Ter várias músicas aqui de conquista. Não é nada em dó, não. Então, dia 21, quinta-feira, ingressos apenas R$20. R$20, lá na Tribos e na Trilha do Sul. Que fica na Lisboa, Trilha do Surf, e a Tribos, em frente ao Banco Itaú. Nazi vai vir com a banda dele ou como será? Não, Nazi vem sozinho e vai tocar. Banda? Quem vai acompanhar aqui é o Lucinho e o Luciano Pepe, que faz parte do Café com Blues, né? Certo. E na realidade ele faz parte de tudo, esses meninos. Esses caras tomam tudo aí. E então são os feras da cidade, tem um potencial, tem um know-how pra estar colado com o cara. Como é que tá sendo a aceitação aí, Bila, da galera aí? Rapaz, a pressão tá grande, né? Cadê Nazi, todo mundo, eu acho que vai bombar esse show, vai ser massa. Ah, capacidade lá capacidade do... pra 700 horário, pessoas, 700 pessoas. 500 pessoas lá dentro. Ah, legal. Conseguir os 500, cobre a meta, não tem, né, negócio de lucro, nada, né? Fazer acontecer mesmo e rock and roll na vida. E depois desse projeto você pretende... Eu pretendo Marcelo da Nova. Da sequência, né? Marcelo Nova. Já trocou alguma ideia com o Marcelo? Já sentei com ele, já troquei ideia, ele tocou, fazer voz de violão do jeito que a gente quiser. O cara é legal pra caramba. É? O cara é maneiro. E aí eu falei no show que teve aqui, né? Que foi um show massa e tal, que os caras queriam voltar, ele especulou muito, começou. Eu falei, mas ficou um coverzinho, né? Aí ele, não, eu vou. Aí que ele. Aí instiguei o cara pra vir aqui. Falei, não, agora eu vou. Ele vem mesmo. Então, Bila, fique à vontade. Alguma coisa que você queira agradecer? Alguma coisa que você queira acrescentar aí? Não, quero agradecer a todo mundo que tá me dando essa força. E os que não acreditam também agradecer. Porque esses que não acreditam que tá me dando mais força para me tentar fazer. Então, é só isso mesmo. E você também, que é um cara que sempre incentivou a gente. É um dinossauro do rock da cidade, né? É isso aí. Obrigadão por tudo aí. Dá um alô pra galera da The Plant, que eu tô doido para voltar também. Doido para voltar aí com a The Plant. 4 anos parado aí. Então, Bila, vamos ouvir mais Nazi. E o seguinte, semana que vem você vai estar aqui de novo. Vou estar aqui, vou ver mais se mais novidades. Trocar uma ideia com o Nazi. Provavelmente uma entrevista por telefone com o Nazi. Pode aqui ser, pode ser. Legal. Mais uma vez, parabéns a você pela coragem, que eu sempre falo, é coragem mesmo. É uma pessoa trazer show assim de alto nível para a Vitória da Conquista. Que eu não sabia que era tão audacioso. Mas foi. Tá acontecendo, vai acontecer. Em Deus. Beleza, parabéns. Então vamos curtir mais Nazi. A semana que vem, super promoção pra quem acertar três músicas do novo trabalho de Nazi. Beleza. Valeu, galera. O som da tribo. Começar tudo de novo. O que eu quero, eu vou conseguir. O que eu quero, baby, eu vou conseguir. Pois quando eu quero, todos querem. Quando eu quero, todo mundo pede mais. Eles pedem bis. Eu tinha medo do seu medo, do que eu faço. Medo de cair no laço que você me preparou. Eu tinha medo de ter que dormir mais cedo numa cama que eu não gosto, só porque você mandou. O que eu quero, vou conseguir. E eu quero, vou conseguir. Pois quando eu quero, todos querem. Quando eu quero, todo mundo pede mais. Chame minha túnica, meu terno. Eu sou o anjo do inferno que chegou pra lhe buscar. Eu vim de longe, vim com uma metamorfose, uma nuvem de poeira que pintou pra lhe pegar. O que eu quero, eu vou conseguir. O que eu quero, eu vou conseguir. Pois quando eu quero, todos querem. Todo mundo pede mais e eles pedem bis. Você é forte, mas eu sou muito mais lindo. O meu cinto cintilante, a minha bota, o meu boné. Não tenho pressa, tenho muita paciência. Na esquina da falência que eu te pego pelo pé. Assusta quando eu faço isso, eu já posso ver. Mas foi por isso justamente que eu vi. Maravilhoso, aprendi que eu sou mais forte que você. O que eu quero, eu quero, eu quero e eu vou conseguir. Eu já disse que o que eu quero, eu vou conseguir. E daí, Marceleza? Pois quando eu quero, todos querem. Quando eu quero, todo mundo pede é mais. Pede bis. Eles pedem bis. E paga pau. E paga pedem. Cachê. E pedem. E assina contrato. E pedem. Tampada de vagabundo. E pedem. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? O som da tribo. Volta já. Segura a onda, baby. O som da tribo. Agora são 8 horas e 35 minutos, rolando o som da tribo até as 9 da noite, via som da tribo, via blog do som da tribo, sondatribo.com e também através da Rádio Clube 95,9 MHz. Som da tribo tem oferecimento de Espaço X, presente é no Espaço X. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você, o inglês e espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas. Novas turmas agora para o segundo semestre. É só ligar 3423-8700. Metrópole Team Moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas 85 no centro. Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. A Bahia Frio fica na Avenida Regis Pacheco 329 no centro. É só ligar 3425-1800. E Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Viela Sebo Café, na Rua Siqueira Campos 350. Se você está afim de mandar aquele velho e-mail, sondatribo@hotmail.com. Tem a comunidade Som da Tribo no Orkut. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/Som da Tribo. E também Som da Tribo no Facebook. Jaqueline, o que está valendo aí para a galera? Hoje está valendo um jogo de talheres com 24 peças, oferta da Casa e Cozinha, que fica na Praça da Bandeira, no centro. Também um rádio AM/FM que capta som de TV. A oferta de tom e beleza. É só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo para 8831-9050. Beleza. Liga pra cá, 3421-1507. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo hoje com Steppenwolf e Led Zeppelin. Abracei para o nosso amigo Dom Bredito, Brad Pitt, aí na rua Monte Castelo, no Alto Maron, sempre ouvindo o Som da Tribo. E a parte que ele gosta mais são os Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. tribo. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você curtiu Led Zeppelin, Rock and Roll e também Steppenwolf, Born to Be Wild. Aqui no Som da Tribo, manda um abraço aí pra galera que está curtindo o Som da Tribo. Paulo, na cidade de Planalto. Ana Marta e Pikachu e família Araújo, no bairro Guarani. Ana Marta e Pikachu, casal aí do bairro Guarani. E família Araújo, toda a galera do bairro Guarani. Também Williams Park, do bairro Cadígia. Daniel, do bairro Brasil. Maurício de Jesus, do Santa Helena. E também a nossa amiguinha aqui, a Erenilda, do bairro Nossa Senhora Aparecida, que fala, mandou um torpedo aqui, falando que o programa é ótimo e que nós somos sinistros. Boa noite, Erenilda, do bairro Nossa Senhora Aparecida. Somos sinistros, Jack? Olha, hoje a gente tá sinistro. É, beleza. A carapuça cabe na cabeça de quem, quem se doer aí. É. Que legal, Som da Tribo de Vitória da Conquista. Posso ser índio dessa tribo? Pode sim. Já de entrada, queria pedir uma música do Queen, The Great Pretender. Obrigado. Daniel Lima, do bairro Brasil, manda o torpedo e ligou aqui para o Som da Tribo. Tem mais torpedos aqui. Niel Lima, do bairro Brasil, também. Opa! Valeu esses clássicos da tribo. E lembrou os bons tempos do The New World Jam e Tomahawk Plácido, da banda Distintivo Blue. Curtindo aí o Som da Tribo. Som da Tribo hoje bombando aqui. Muitos e-mails, muitos torpedos, muitas ligações. Isso é muito bom. Isso prova que a galera tem bom gosto. Nem tudo está perdido nessa cidade. Não. Salve, salve a galera alternativa de conquista. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Tá rolando no Teatro Carlos Jeová. Mostra teatro fora do eixo. Hoje e amanhã tem oficinas, mesa redonda e apresentações teatrais. A realização é do Coletivo Suíça Baiana. Próxima quinta, dia 7, no Viela Sebo Café, às 8 da noite, tem Noites Fora do Eixo, com Vendo 147, Salvador e Cadillac Room, de Conquista. Ingressos R$ 5,00, limitados à venda na loja da Suíça Baiana, que fica no Viela Sebo Café, na Rua Siqueira Campos, 350. Dia 21 de julho, quinta-feira, no Bar Fuso Horário, às 10 da noite, um dos maiores nomes do rock do Brasil nos anos 80. Nazi e Zira vai tocar com convidados e vai estar bombando lá com além de estar tocando velho sucesso, vai estar tocando algumas coisas da turnê Vivo na Cena. Ingressos R$ 20 à venda na Tribus, que fica na Rua Francisco Santos, em frente ao Banco Itaú, e também na Trilha do Surf, que fica na Rua Lisboa, no centro. A realização é da Gnomo Produções. Dia 30 de julho, no Apogeu, às 10 da noite, tem o Reading Reggae Fest, com Complexo Rag e vários convidados. Está vendo o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito, E o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Compre na loja da Suíça, da Suíça Baiana, no Viela do Sebo Café. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenedometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br, toscotodo.hd1.com.br. E lembrando que vai rolar show de Kessler, voz e violão, hoje no restaurante Temperaí, aí na Praça da Escola Normal. Vai, restaurante Temperaí, hoje show, voz e violão, Kessler, pop e MPB de primeira. Olha a nossa ouvinte, Fernanda da Vila Serrana, 4, falando que o som da tribo hoje tá foda, beleza? Curtindo muito, toca aí Juan Jett, é isso mesmo? Deve ser, valeu. Valeu, Fernandinha. Um abraço aí pra você. A Vila Serrana 4 mandou mais um torpedo aqui para o Som da Tribo. A todos aí que estão mandando seus torpedos, muito obrigado. Muitas ligações. Som da Tribo bombando hoje aqui, como sempre. O Som da Tribo não tem pra ninguém. aí, baby, vai encarar? pontualmente 9 horas, você curtiu as últimas edições da tribo Metallica. Qual foi a canção do Metallica, gente? Enter Sandman. E depois, antes... You Could Be Mine, Guns N' Roses. Pois é, já que a Aline gosta pra caramba das músicas aí. Adoro. A galera pediu mandar os últimos abraços aqui para Antônio e Elzita Bittencourt, também Lil, Ailda, Emília, Natana, Júlio, César. Eu te esqueci, tem outro nome aqui. Eu mesmo escrevi e não estou entendendo a minha letra. Tá igual o Devos. Antônio e Elzita Bittencourt, Lil, Ailda, Emília, Natana. Poxa, Júlio César, a galera toda do Ponto Central do Massal ouvindo o Som da Tribo. Oh. Me perdoe aí, engoli um nome aí. E mandar um super abraço pra Tom e Beleza, né, Cortes? Tom e Beleza e Terezinha aí. Terezinha. No bairro Conquistinha. Sempre ouvindo o Som da Tribo. Grande Tom e Beleza. Também para Ed Goma, Luiz, Simpson e Leituga, no bairro Ibirapuera. Galera que não perde o Som da Tribo. Jaqueline, os ganhadores aí dos brindes do Som da Tribo. Quem ganhou foi o Jogo de Talheres. Foi o Alex Araújo Santos, do bairro Nova Cidade. Alex Araújo Santos. Ele vai se dirigir até a loja. A loja Casa e Cozinha, que fica lá na Praça da Bandeira, no centro. A partir de terça-feira à tarde, tá com certo, a sua Alex? Identidade. Alex Araújo Santos, bairro Nova Cidade. E com Rádio Portátil, oferta de Tom e Beleza, quem ganhou foi o Paulo Luthier, lá do Morada das Candeias. Beleza. É isso, Cor? Isso. Morada das Candeias, Paulo Luthier. Como é que ele faz pra pegar, Cortes? Ele retira lá na sede do Suíça Baiana, também terça-feira à tarde. A sede do Suíça Baiana fica lá no Viela Sebo Café, fácil, fácil. Avenida Siqueira Campos, 350. Agradecer a todos que ligaram, que ligam, que mandam seus torpedos, que participaram aqui do Som da Tribo, que dão aquela vibe positiva para o programa. A todos que participam aqui do programa, né? A todos que ligam, mandam e-mail, se manifestam aí através das nossas redes sociais também. Muito obrigado a todos pela grande audiência e também os nossos parceiros. Espaço X, presente aí no Espaço X. Cici e eu, você se garante, ou a língua derruba você. Metrópole Team, moda pra galera. Team Bahia Frio, fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Próxima quinta-feira tem Noite Fora do Eixo no Viela Sebo Café com Cadillac Rum e Vendo 147. Agradecer a todos pela ligação, pelas ligações, pelos torpedos, e-mails, enfim, todos que participaram aqui do Som da Tribo. Agradecer, Jacqueline, Jack, e aí, Jack, foi bom pra você? Nossa, Cortes, foi ótimo. Valeu, galera, foi massa, viu? Valeu, todo mundo que ligou, obrigada mesmo, foi jóia o Som da Tribo hoje. Como sempre, vamos nessa, ó. Desencana que a vida engana, Som da Tribo de volta no próximo sábado a partir das 7 horas. Vou ficar contigo até as 10 aqui na programação da Rádio Clube. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Oh, tchau, tchau do Som da Tribo, mas eu tô de volta. Valeu. Som da Tribo. E aí, baby? Vai, cara. Moça, por favor, que horas são? Falta um minuto pra felicidade. Hã? A Tecnos fabrica relógios que há 50 anos são os mais vendidos no Brasil. Mas o que a Tecnos quer mesmo é que você não se preocupe com as horas. Aproveite mais os minutos para estar com a família, conversar com os amigos. E se tiver que acertar os ponteiros, faça isso com os bons momentos da vida. Use seu Tecnos só para lembrar que está na hora de ser feliz. Tecnos é no Espaço X. Agora a galera Team de Conquista e Região tem Metrópole Team. Tem Metrópole Team. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Team. Metrópole Team. Conheça Metrópole Team. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole Team. O Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 34210848. Metrópole Team. Metrópole Team. E-mail do Som da Tribo. sondatribu@hotmail.com. Eles não falam inglês, nem espanhol. Que diabos fazem um avião queda livre com Bruce Willis? Cecília apresenta Bruce Willis e dois caras sem noção. Get the parachute! Chute! The parachute! Ah, acho que é pra chutar isso aí, ó. Chuta, chuta! Vou chutar! Não, peraí! Não! Não, cara, você chutou paraquedas. Ou você se garante ou a língua derruba você. CCAA, o inglês e o espanhol que você aprende e nunca mais esquece.